Ah, como diz o poeta, que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso em rotação universal, senão rodar também e amar? Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Amor, vem me chamar, com esses olhos eu espero pra te amar. Aquele beijo que você me prometeu, ainda espero num tempo devagar. Na sua órbita pairando pelo ar, e aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar. Seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes. Enquanto não chegar, te espero, entrego meu corpo em seu olhar. Pra quando tudo isso anoitecer, e a gente possa enfim se encontrar, e o nosso corpo solto como o mar, e aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar. Thank you.